Correio, Salvador, boa noite, na 3662, sinal ILS X-Ray, trem baixo para você. Trem autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, X-069. Trem baixo travado da 3662, autorizado pouso, pista 10. Livre-se-me táxi 6310. Para o táxi 6310. A 3662, sala de 27, direita 121, decimal 1. Boa noite, TAN 3662, livrou a pista. Boa noite, TAN 3662, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi foi Juliette. Táxi via Alfa, chama para ingresso na Juliette, TAN 3662. 3258, informação em curso Quebec, Fortaleza. Eu tenho 370 aprovado, aguarde aproximadamente um minuto para cópia. Prepare a saída Momo, transição Froti 3858. Momo, Froti 370, vai ser. Obrigado, pela ajuda. Para ingresso na Juliette, está 3662. 3662, mantém a posição antes da Juliette, agora no ingresso. Mantém antes da Juliette, 3662. Salvador, Goronado 73, tipo questionamento na posição 4. Portão 4, ciente o número 2 no setor, aguarde aproximadamente 4 minutos no 973. 973. Então 3858, pronto para cópia? 3858, pronto para cima. Então 3858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, via Upper Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco, após direto Foxtrot, Lima, Zulu, após direto. Nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120 decimal 8, transponder 5440, tan 3858. Finalizar então 370, decola da terra, curva esquerda, sai na Momo, Froti, Ampezulu 19, Bangu, Abuco, Fortaleza e direto. Fortaleza. O controle 208, o transponder 5440, tan 3858. Correto, tanto 3858, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Combinado. Está pronto, 3858. Gente, é o número 3 do setor, aguarde aproximadamente 10 minutos. Gente, 3858. Para o táxi, final 6310, com 140 bordos, 3 cilindros, autonomia, auxiliar Natal. Bloqueado 6310, táxi aprovado, direita, deu ponto de espera, pista no zero, ajuste o padrão. Ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 6310, tem um bom voo. 6 táxi, 0295, Canela, 6310, ligado, mais um. Runway 10, up to runway 10. observe o Airbus da Avianca iniciando o táxi agora no pátio principal. Com cautela, ingressa na Juliette para o portão 03. Gente, observando o Airbus da Avianca, com cautela, ingressa pátio para o box 3, da 3, voo 1973, em coordenação com a equipe de solo. Após o ingresso do Airbus da TAM à sua direita, no portão 03, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 4, chame o próximo táxi no 973. Portão 09, encostando 3, autorizado no 4, mono 973. Boa noite, é o Golf, voo 1096, gente da informação Quebec, para Fortaleza, nível 390, por favor. Quebec, confere, senhor. Fortaleza tem o 370 aprovado, copia o 37, gostaria de recordar o 39. E copia o nível 370, por favor. Bolo 096 autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120.8, transponder 5444, gol no 096. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola pista 10, com curva à esquerda. Na saída Momo, transição Froti, controle 120.8, transponder 5444, vai seguir via rota do plano de voo. Correto cotejamento, plano 096, chame pronto para o pushback acionamento. Reforçará. É 3-0, decolado 37, controle 1, correção 120, decimal 8, no voo. 4-208, assinado 6-3-0. 173 para o táxi, POB 125, autonomia 0321, voltando a Campinas. Campinas 1250321, o número 973 tem táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95, 1973, tenha um bom voo. Táxi, ponto de espera da pista 0, 198, decimal 9, 0, 1-3, obrigado, bom trabalho, 1973. 3858, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado 137 da Goa Taxi Air Via Índia até o ponto de espera. Assim que o mesmo ligar a retaguarda, o senhor tem livre o pushback acionamento no portão 2. Chame pronto para o táxi, 3858. A retaguarda livre, 2358. Boa noite, avisado de LS da 1-0. 3305, boa noite, avistado, cheque trem, autorizado pouso e pista no zero vento, 130 graus, 069. Afirmativo, trem baixado checado, livre pouso, pista no zero, 3305. Salvador, Golo 973, boa noite. Golo 973, boa noite. Mantenha um ponto de espera. Visual com o Airbus Nacional dando zero. Bom. Após o Airbus ali, mantenha no zero. Golo 973. Após o Airbus ali, mantenha no zero. Golo 973. Para pushback, acionamento, portão 62 de Gol no 096. Portão 62 aprovado no 096, chame pronto do táxi. Reforçará. Alfa, ponto espera, pista no zero, ajuste padrão. Por gentileza, confirme POB, autonomia alternativa, senhor. Confirmo, é POB 161, autonomia 3 horas, alternativa, Teresina. Copiado 3858 no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95, 3858, bom voo. Então é Índia, Alfa, ponto espera da 10, 1895, 1013, boa noite, 3858. Boa noite, senhor.

Desloca na estação, 3850. Após a passagem do mesmo, ali mantém 3858. Pode na estação, ali mantém 3850. Via pátio principal Índia até o posto espera pista no zero, ajuste padrão. Confirme POB autonomia alternativa no 096. Claro. A com 159 a bordo tem 3 horas e 36 minutos de autonomia alternada a tal. Obrigado, senhor. No ponto de espera, pistão zero. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, no 096. Tem um bom voo. O 096, táxi Apache, Índia. Opera da 190, torre em 11895. Grato, uma boa noite. Bom dia. De passagem ao Boeing 737 da Gol, que agora encontra-se através do portão meia dúzia. Após o mesmo livrar a Juliette, o seu ingresso Juliette para o portão 05, tá 3305. Após o Boeing da Gol, ingresso da Juliette para o 3613, lembrando essas coisas. Oxenome 3, 1, 3. Boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, alguém está 306. Meia, portão 10, pronto. 1096, boa noite, observa a Airbus, após a Lima tem 10. A Lima tem 10, com 1096. Decolada 5-1, controle 120, decimal 8, por favor. 208, uma boa noite, obrigado. Aeronave meia, devido à performance da aeronave que decolou à frente, mais 2 minutos para a decolagem. Destino zero, aposta mesmo também? Sim, o mesmo destino, mesmo nível, mesma rota. 15, boa noite. Escute informação Quebec, prossiga. Gente, informação Quebec no portal 3, solicitando autorização para Guarulhos. Eu tenho o nível de voo 340 já aprovado, pronto para ver. Pronto para ver. 38 no 5, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5451, TAN 38, 15. Autorizado Guarulhos, nível 340, companhia rota do plano, de volta 640, com curva à direita, saída da EL, transição Motiva. No cotejamento correto, TAN 38 no 5, portão 3, chame quando pronto para o pushback de acionamento. Chamará quando pronto para o Nada entendido. Portugal 09, Salvador Tower. Check land gear down locked. I didn't say it. But now you are clear to land. 120 degrees, 07 knots. At Portugal 019. Contact 15, leave the runway to the right, contact ground 1219. 1219. Correction, 121.1. 111. TAN 3831, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 31. Salvador, boa noite, Azul 4298, tá, passando dor, né? Azul 4298, número 2 na aproximação, chame passando marcador externo. Chame externo, 4298. boa noite. Pessoal, vira uma nada. Portugal 019, ataque via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10. Obrigado, boa noite. 019. Boa noite. Autorizado, senhor. 3891, autorizado pouso, 110 graus, 109. Autorizado, senhor, 3831. Passando o Ciemba, 4298. Azul 4298, ciente, aguarda autorização de pouso. Positivo. Salvador, são 3305, boa noite. Na ponte 5, consideração para Recife, 330, informação Quebec. 8, livre à direita, solo 121, desse 1-1. Solo 121, 231, 231.